Sexto volume da obra. O porquê do mundo aparente. Esta mudança é a mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, todos tratando de se imunizarem e adquirirem o seu verdadeiro fluido, o fluido do mundo de sua origem, o fluido racional, para não voltarem mais aí nessa lama e perderem tempo sem recompensa alguma. A recompensa é morrer e tornar a voltar, como estavam aí, com essas idas e voltas, e sem saberem por que isto tudo era assim dessa maneira, ignorando o porquê de estarem vivendo desse jeito, ignorando o porquê dessa vida ser assim, sofrendo até se extinguirem, vivendo por verem os demais viverem, sofrendo a vida toda por estarem carregando esse fardo de lama, sem saberem porquê. Matéria é lama, e por isso se derrete e se acaba. Vivendo assim, horrivelmente desse jeito, e sem saber porquê. Muitas vezes, pensando na vida e perguntando a si mesmo o porquê dessa vida ser assim e dizendo: não há explicação do porquê. Não há quem nos explique o porquê dessa vida ser assim. Que coisa misteriosa! Será que vamos viver a vida inteira, a vida toda, sem nunca se descobrir o porquê? O dono imaginário nunca veio aqui nos dar uma satisfação do porquê esta é uma vida cheia de mistérios, que faz com que, muitas vezes, a pessoa desanime de viver. Por que eu estou vivendo aqui neste mundo sem saber por que eu estou vivendo? Não adianta viver assim. O dono disto não tem pena de ninguém e, por isso, deixa todos agoniados desta maneira, querendo ter uma definição do seu ser e do porquê desta vida assim ser e sem saber. Porque o dono imaginário parece que tem prazer que todos ignorem a sua origem, a sua formação. Então, muitos perdendo tempo imaginando, sonhando com a sua imaginação, para ver se encontrava alguma justificação do porquê dessa vida e ficando sempre na mesma, tudo se conservando em mistério, tudo misteriosamente sem solução. E assim, vagando nesse desespero, nessa agonia de querer encontrar uma justificação do porquê dessa vida, e nunca encontraram solução alguma. E hoje estão vendo o porquê de tudo. Estão vendo o porquê de tudo naturalmente. De onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, com a solução desse encanto nas mãos. Hoje, com o desencanto nas mãos e sabendo o porquê que tudo se conservava dessa maneira angustiosa. Todos angustiados, porque queriam saber a definição do seu ser e ninguém sabia responder. Então, a angústia de todos aumentava o desespero, por quererem ter a sua situação definida e o porquê de sua origem, o porquê dessa vida, o porquê de serem sofredores, o porquê de serem mortais. Estas eram as perguntas que todos faziam e ninguém respondia. Ninguém tinha resposta com base para responder. Então, diziam os infantes: nós estamos aqui perdidos e não sabemos por quê. Não sabemos de onde viemos. Não sabemos para onde vamos. Não sabemos de onde este mundo veio. E não sabemos para onde este mundo vai. Então, como há de ser a nossa vida aqui? Queremos dar uma satisfação a todos e não sabemos como, porque desconhecemos a origem de tudo e o porquê da origem de tudo. O nosso saber ainda é nenhum, porque o que nós devíamos saber, não sabemos, que é de onde viemos e para onde vamos. Então, o nosso saber é nenhum ainda. Desconhecemos a nossa verdadeira origem, desconhecemos o nosso verdadeiro natural, desconhecemos o porquê deste mundo. Então, o que é que nós sabemos? Nada. Não sabemos nada, porque o principal desconhecemos. Não há resposta para ninguém. Então, vamos vivendo deste modo, para ver se um dia aparecerá quem nos dê todas essas respostas, quem nos dê toda a definição do que desejamos saber. Pode ser que algum dia venha alguém nos revelar tudo que desconhecemos. E hoje aí está. Estão aí todas as revelações e todas as respostas para o bom entendimento e a boa compreensão entre todos. Hoje, aí está, em mãos de todos, tudo descoberto, sobre o porquê de tudo e sobre o porquê de todos. E assim, terminando a angústia de todos, por terem em mãos o que mais tinham ansiedade de conhecer e saber, o porquê de sua existência aí nessa terra e o porquê da existência desse mundo. E assim, tudo tinha que chegar um dia, e chegou. Está aí a revelação da origem desse mundo e toda a sua criação. Mas muitos, desesperados, tristes, aflitos para darem uma satisfação, começavam a criar, na sua imaginação, uma porção de fórmulas imaginárias, como achassem melhor, para amenizarem um pouquinho as angústias de uns tantos, mas não de todos, porque nem todos se conformavam com filosofias sem base, nem todos se conformavam com ciências sem base. Para uns tantos, colava bem, mas para outros tantos, não. Uns tantos iam remando, assim, deste jeito, sem leme e sem bússola. Já outros tantos não aceitavam as criações e invenções imaginárias de quem quer que fosse, por não encontrarem base sólida, certa e definida. Isto era um paliativo para muitos irem remediando, mas para outros não, porque existem os cultos na ciência, e existem os de pouca cultura e os sem cultura. E os de pouca e insignificante cultura iam sempre discordando por não encontrarem o que desejavam saber. De onde viemos? Com base. Para onde vamos? Com base. Nunca ninguém respondeu o porquê que o mundo assim é. Nunca ninguém respondeu o porquê nós assim somos. Nunca ninguém respondeu o porquê da existência deste mundo. Nunca ninguém respondeu com base. Enfim, as agonias continuavam e cada qual ficava filosofando da melhor maneira para se distrair. Enquanto vamos filosofando, o tempo vai passando e tem que chegar o dia de tudo isto que nós queremos saber vir ao conhecimento de todos. Então, todos filosofando, cada qual com a sua filosofia para se distrair, para não pensar na realidade. E assim, hoje, tudo isto tão naturalmente em mãos de todos e na linguagem do povo. Hoje, todos ricos de satisfação, por encontrarem todas as soluções, as que não esperavam. Não esperavam porque não sabiam como podiam surgir e virem essas soluções ao conhecimento de todos. Não sabiam como tal podia aparecer entre todos. E hoje estão vendo e sabendo por que modos e por que meios vendo e sabendo que é uma coisa tão natural, a imunização racional.